meu céu. Escurecer e adoro em ti, enfim, te entristecer. Te envolver e te arrancar a razão do seu viver, se a esta é sua vez de brilhar, desabrochar os dons que há em você. Olhe ao seu só.